Olá, você está na Sense, tudo bem? Mais um Sense Wave começando aqui na Sense, edição número 5 da primeira temporada. Sense Wave de hoje está demais. Vai tocar Chromatics, Emerald Tree, Juliana Barry, que vai ter até lá Portishead. Você imagina o quanto tá bom? Tão bom que vai ter Portishead. Muita gente pediu e a gente vai tocar. Para começar, eu queria conversar com você. Tá frio, né? É, o tempo, o clima tende a ser esse para os próximos anos. Invernos mais rigorosos e verões mais rigorosos também. Mas o frio é tenso em específico por causa de quem mora, por conta de quem mora na rua, né? Ou quem está em situação de rua. Para essas pessoas, toda ajuda é bem-vinda. Eu já fiz alguns trampos, para quem não me conhece, Max Tab, sou apresentador do Sense Wave, e eu já fiz alguns trampos de distribuição desde sopa, principalmente de cobertores, a moradores de rua. Claro que por conta também um pouco da crise, né? Eu não posso bancar sozinho. Se vocês quiserem participar e doar agasalhos ou cobertores pra gente entregar em mãos, em loco, www.sensecast.org/contato. Vai lá, informa, fala e-mail sobre participação em ajuda a moradores em situações de rua e em cidadãos em situação de rua. Coloca lá que o Max Tab falou no Sense Wave e a gente tenta organizar uma vaquinha para comprar. O esquema para entregar esses cobertores, já sei, pode ser até que eu consiga algumas outras pessoas também, desde que haja também gente para ajudar. A entrega a gente dá um jeito, fica tranquila. Fica tranquilo, né? Fica tranquila, tranquilo você ou tranquila. O Sense Wave não costuma fazer distinção de gênero. Bom, pra começar, demais. A gente vai de Florence and the Machine, com a Florence Welch cantando tudo e mais um pouco. Blinding, aqui no Sense Wave. We'll be right back. Oh, o som do Chromatics, A Matter of Time, aqui no Synthwave. É, o Chromatics, A Matter of Time, que é demais essa música, né? E antes teve a... Lá no começo do bloco, teve a Florence and the Machine, a Florence Welch, cantando tudo e mais um pouco com Blinding, que é um dos singles do Lungs, álbum já clássico do Florence and the Machine, de 2009. E só pra gente dar a ficha, A Matter of Time, do Chromatics, ele é um álbum, claro, o Chromatics é uma banda de pop meio alternativo, né? E essa música tá no álbum Kill for Love, de 2000 e... É 2000 e peraí que eu vou ver aqui, deixa eu soltar o BG. É, o álbum é Kill for Love, que é de 2012, e o Chromatics é de, vamos ver aqui, peraí que agora, é de Oregon, de Portland, nos Estados Unidos. É, tá vendo como a gente acha tudo? A vocalista é a Ruth. A líder, né, do Chromatics é a Ruth Radelet. E esse álbum, Kill for Love, é de 2011, esse álbum. De 2011, isso mesmo. Muito legal, né? Bom, a gente tem uma novidade aqui pra vocês que ouvem, são fãs do Synthwave. A gente vai agora, já está lá no site www.synthcast.com, desculpa, synthcast.org/wave, os tracklists lá nessa página, é a página ambientada do track do Synthwave, que tem uma ambientação meio de Synthwave, meio de Retrowave, e tem lá o link para a página de tracklists dos episódios do Synthwave. Esses 5 primeiros, porque a gente está hoje no episódio 5 da primeira temporada. O Synthwave teve uma fase experimental dos episódios antigos e a gente continuou ela e agora segue a nova fase já na quinta edição. Olha como o tempo passa, né? Bom, e depois você entra lá na página temática www.synthcast.org/wave. Lembrando que hoje ainda tem os dois quadros do Synthwave. Synthwave clássico, os três na realidade. Wave Chords, com o Ricardo Marques. Wave clássico, escolhendo um clássico wave pra vocês, e wave psicodélico, escolhendo uma música psicodélica pra vocês. Não que as outras músicas do wave não sejam psicodélicas, quase todas são, mas essa é a escolhidinha. Todas são também. Em suma, vamos de M83 Scheme of the night. We'll be right back. Esse foi o som do produtor italiano Robert Miles. Como fez sucesso essa música? Ela que tem os vocais da Maria Naylor. De 1996. E a primeira lá desse bloco foi o M83. Peraí que eu acho que o Robert Miles... Nossa, eu tô vendo aqui. Meu Deus, o Robert Miles já é falecido. Eu não sabia disso. Nossa, que triste. Ele faleceu aos 47 anos, muito novo. Tinha só 10 anos a mais que eu. Novo demais. Eu não sabia disso. Meu Deus, muito triste, ele inclusive morreu de câncer. Bom, não vamos deixar o programa down, mas é bom a gente tocar a música e já avisar os ouvintes que o Robert Miles já é falecido, até mesmo como uma homenagem, né? Sans Wave também tá aqui pra isso. E antes teve o M83 com Skin of the Night. É demais, M83 é um projeto muito bacana. Essa música deles é do álbum Sunday's Eve de 2008. M83, que é da França. Bom, sem mais delongas, a gente continua com música. Até porque estamos levemente atrasados. Estamos ao vivo, né, no Sans Wave. Vai participando, www.sansecast.org/contato. E a gente tem uma das músicas que, ó, agora a gente vai tocar uma das músicas que eu mais gosto na vida, uma das músicas mais bacanas que eu conheço, já está aí de fundo. Olha essa introdução. Olha, não ouve, né? Juliana Berwick, One Half. Linda, One Half da Juliana Berwick. Só uma correção, DJ Kato mandou uma mensagem aqui pra nós dizendo que Robert Miles não era italiano, Robert Miles era suíço. Feita a correção, agora a gente vai com Wave Psicodélico. Wave Psicodélico. There stutter, brains like butter. You dissed your father, sister, your mother. Times have tried too hard, so your answer to give up instead of live up to the stance of a man. Understand that on my right hand, 5 out of 5 will die from the cracking. On my left, the birth and the same breath a kid once did, and now his death is echoed around the world for all to hear. So let's have a merry new year. Yo, craze, craze. School him, school him, school him, school him. Cheap house, say no. É, Grace Jones, demais no Wave Psicodélico com Crack Attack. Uma música que é uma referência à droga, né? Aliás, eu acho meio estigmatizante separar, pelo menos no caso aqui de São Paulo, que é a cidade com quem eu tenho mais contato e já fiz alguns trabalhos com a população usuária de crack. Eu acho meio estigmatizante separar crack e crack, né? Crack de cocaína, sendo que ambos são a mesma... Mesmo princípio ativo, mas não entrando nessa discussão, essa música é uma clara referência à droga para evitar os danos. Ela é numa época que o crack causava muito problema nos Estados Unidos, e essa música serve mais ou menos como uma campanha anti essa droga, né? Ela é da Grace Jones, Diva. De 1989, Crack Attack. E antes teve Juliana Barwick. Ah, Juliana Barwick, eu acho demais esse som dela. Vamos soltar um BG. Não, esse daqui não, esse aqui. É, a Juliana Barwick é uma cantora de ambient, é uma produtora de ambient. Ela é demais, ela que faz tudo. E ela... Você vai ouvir bastante ela aqui no Senswave, porque ela é demais. A gente tocou dela One Half, que é... Nossa. Meu Deus, que música. Ela é americana, né? E ela... Essa música, ela é de 2013, do álbum Nepenthe. Demais. Eu tenho esse álbum inteiro aqui, e ele é demais. Ela faz aquela mescla entre ambiente e new age, coisa bacana. Bom, outra diva do Senswave também. Agora a gente vai com outro divo do Senswave, Ricardo Marques, e o Tarô no Wave Chords. E logo na sequência a gente volta com música daqui a pouquinho, não sai daí, tá ok? Ouça o Ricardo Marques, tá muito interessante. Eu aprendo muito com ele, com todos os outros colaboradores da Sens. São assuntos que eu não domino, claro, como, por exemplo, o tarô. Eu aprendo aqui ouvindo e espero que vocês gostem também. Então a gente vai de Wave Chords e daqui a pouquinho tem música. Tá ok? Wave Chords. Boa noite, pessoal. Aqui é o Ricardo Marques. E esse é mais um Wave Cards. Hoje a carta que veio para mim foi a Justiça. Numa sequência aí de cartas com uma temática mais feminina, a Justiça também tem representações enquanto mulher por diversos pontos das culturas que a gente conhece ao redor do mundo, e no tarô é igual. A justiça aqui é representada por uma mulher e ela está tranquilamente sentada no seu trono, tem uma espada, balança, mas ela não está com os olhos vendados. A justiça é uma carta também muito, muito reflexiva. Ela é uma das cartas de virtude do tarô. Então, toda a aplicação da carta, é claro que nós temos um entendimento mais externo e objetivo, vamos falar assim. Então, ela vem para dar algum parecer sobre trâmites que você possa estar tendo na justiça, claro. Mas a reflexão primordial dessa carta é se você está sendo justo com você mesmo. Para quem tem baralhos de tarô e para quem acaba indo fazer um jogo, essa carta ela nunca pode estar representada no baralho como algo simétrico, como algo estático. Porque a justiça, como nada na vida, ela não é harmoniosa. Ela não é congelada numa perfeição que paralisa. A justiça, ela tem movimento. Ela tem assimetria. Então, na carta que eu tenho aqui comigo, você vê a espada um pouquinho pendente para um lado e a balança para outro, com o cotovelo da mulher fazendo talvez um pouco de força sobre uma bandeja da balança, enquanto um joelho levanta o outro prato. Sempre é importante manter a noção de movimento com justiça, porque quando a justiça fica estagnada, ela está morta. E é esse movimento de justiça dinâmica que a carta vem questionar dentro de você. Tudo que você tem aí dentro, todos os seus valores que você aprendeu, construiu, estruturou até hoje, eles são realmente o que você precisa, o que você merece, aquilo que realmente é justo para você? Então, essa justiça, ela está sendo aplicada para dentro? Ou ela é só mais uma falácia que a gente repete da boca para fora? É claro que essa carta aparece também para relembrar, talvez, algum episódio de injustiça que nós possamos ter cometido com alguém ao nosso redor. A justiça pode dar um pouco de medo a princípio, porque é um exercício bem difícil olhar para dentro e aceitar, reconhecer as injustiças que por muito tempo a gente tem mantido contra nós mesmos. Às vezes um costume, uma tradição, uma preguiça, algo que ficou cômodo, um conforto. Há coisas dentro de nós que precisam ser respeitadas. Certos limites, certas medidas, o seu corpo, a sua fome, o que você sente num relacionamento, seus desejos. A justiça que você aplica no mundo, você também aplica para dentro de si. Você é justo consigo mesmo? A justiça, ela vem tão cedo no baralho, como a carta número 8, porque logo mais para frente, quase ao final da jornada, nós vamos ter a carta do julgamento. E a justiça, ela vem primeiro exatamente para adiantar um pouco desse trabalho e colocar a gente em contato realmente com todos esses pormenores antes que seja tarde demais para nós colhermos os melhores frutos possíveis com as escolhas que nós fazemos para dentro, principalmente. Os comportamentos, os pensamentos, as atitudes, o que nós mantemos aqui dentro. A justiça, então, aparece para levantar essa espada da verdade e a balança do coração e questionar tudo aí dentro. Tá justo? E não é um justo no sentido de justificado ou ajustado. A não ser, obviamente, que esse ajuste e essa justificativa sejam para você mesmo. O convite da justiça é de respeito por si mesmo e de uma autoavaliação sobre o quão justo você está sendo consigo e com as suas escolhas na vida. Porque o reflexo de tudo isso vai para o ambiente, vai para fora. E é admirável de se ver e de sentir que você está na presença e na companhia de alguém que se respeita. É parte do passo inicial para você começar a entender o outro. E entrar realmente nesse segundo reino que a justiça abre, como carta 8, sendo uma carta de virtude, no reino que é o reino do outro, da conexão e do contato com o próximo. Primeiro, aplique a justiça internamente, respeite-se, e com isso, todo o esforço necessário e todo o tempo que for preciso para entender e respeitar o outro vai vir muito mais fácil. Por fim, algumas interpretações, por se tratar de uma carta feminina, dizem que a justiça também pode estar aí anunciando um nascimento ou a vinda de algum ente novo para a família. Esse foi o Wave Cards. Boa noite. Agora no Saints Wave tem um pouquinho de Dream Pop, Schools of Seven Bells, Half Asleep. A gente tá meio atrasado, mas deu pra tocar um trecho bom aí do Enigma. Mea culpa. Mea culpa. De dois... De 2000 nada? De 1990. Bacana, né? Enigma também é outra coisa que a gente vai tocar bastante aqui no Sense Wave. Toca bastante. Vai tocar não, toca bastante aqui no Sense Wave. Antes teve o som do School of Seven Bells, Half Asleep, que é demais. Esse som são duas irmãs gêmeas que cantam, né? Alejandra de Reza e Cláudia de Reza. E sabe que, infelizmente, a gente hoje tá com duas... É Dream Pop estilo, né? A gente tá com duas homenagens, porque o rapaz do School of Seven Bells... O que era o mesmo do Benjamin Kurtz, que também já é falecido, né? Faz alguns anos, eu acompanhava muito a carreira dele, porque além do Schools of Seven Bells, ele era também integrante de uma outra banda que eu gostava bastante, que era o Secret Machines. Cara muito inteligente, bom músico. Ele era americano e ele faleceu em 2013, infelizmente, aos 38 anos, um ano mais que eu só. Legal, né? Bom, então a gente vai para mais músicas. E agora a gente vai com o Sense Wave clássico e o Portishead, Only You, aqui no Sense Wave. Wave clássico. To take all we can. of autumn will stare bitter end. Years of frustration lay down side by side, and it's only you who can tell me apart, and it's only you who can turn my wooden heart. It's only you who can tell me apart, and it's only you who can turn my wooden heart. Fantastic Plastic Machine, banda de Kyoto no Japão, banda não, projeto, né, de música eletrônica de Kyoto no Japão, o nome dele é Tomiyuki Tanaka. Demais, né, ele faz versões covers como essa de There Must Be An Angel do Eurythmics em versões meio bossa nova, meio música oriental. É muito legal o som deles, com música eletrônica, claro. E olha, vou te falar, mistura aí um estilo, é demais esse projeto. A gente vai tocar bastante, a gente toca bastante deles aqui no Senswave. E bom, antes a gente, essa música do Fantastic Plastic Machine fazendo There Must Be An Angel de 1998. E antes a gente tocou, demais, Portishead com Only You no Wave clássico. Projeto clássico de trip-hop britânico Portishead. Agora a gente vai na saideira. Eu volto só pra me despedir correndo, porque nós já estamos atrasados, 00:04 já. E a gente vai fechar demais com o projeto Auralex com Soft Scene. E eu volto pra me despedir daqui a pouquinho. O Auralex Soft Scene aqui no Sensewave pra fechar com chave de ouro o Sensewave. Auralex Soft Scene. Olha, eu queria também falar pra vocês ficarem por aí, porque agora o próximo é a Priscila Armani com o que assistir, né? E tá demais esse episódio. E essa. Bom, eu tô enrolando aqui pra pegar o ano de Soft Scene na tag, que eu até lembro. Deixa eu pegar aqui, de 2016, de menos tempo, assim, não é muito longo, não é muito antigo não, nós estamos 2017 para 2018, então não é tão é novo, né, praticamente novo, né, e ela é os vocais demais dessa música é da Carla Azar, tá bom? Ela é californiana essa banda. Bom, Sensewave, edição número 5 da primeira temporada. Fica por aqui. Daqui a pouquinho a gente vai organizar direito para colocar esses novos da temporada nova, não a temporada experimental, em formato podcast, mas você já pode entrar lá na página temática do Wave, acompanhar as novidades, inclusive os tracklists, tá ok? A produção foi minha, Max Tab, e de Ricardo Marques. Beijos a todos. Change Wave.